moria. Aham. Aê, quem não quer moleza, vem com a gente assim, ó. Se liga aí. Ah, ah. Ah. No mundão, cada um faz sua correria. Dá um trampo pra comprar o pão de cada dia. Pra comprar uns fãs, sair de rolê com os manos. Tem os que estudam, os que trabalham, os que vivem de sonhos. Pra mim é humilhante depender dos meus pais. Tem que viver assim, diz. Eu quero mais. Não, prefiro dar um trampo daquele jeito. Pra viver no mundão hoje tem que ser ligeiro. Hoje ele não dá muita opção. Trabalhar você não quer, né? Mas fica de zoião. Quando o magnata passa com o seu carrão, quer ter um igualzinho, falou. Trabalhar não pro CV. Quem era juiz se tornou ladrão. Quem comia caviar agora come ração. Muitos se iludiram e foram enganados por um tal presidente mentiroso, mão leve, descarado. O caminho fácil sempre é ilusão. O contrário é só em filme de comédia. Ficção, ação. Os humilhados serão exaltados. Você não faz as coisas, mas com Deus quer ser agraciado. Deus ajuda, quem cedo madruga, ponte em pé, acorda. Vamos à luta, preguiçoso, pé de breque, só atravessa as ideias. Fala que está ruim o braço, fica arrastando as pernas. Que conversa é essa, irmão? Mó ideia errada. Lembrei agora de uma história que minha mãe sempre contava. Em uma cidadezinha no interior havia um homem preguiçoso e desconversador. A preguiça era tão grande que ficou desnutrido à beira da morte. Não fazia nada, não tinha comida em casa, mas teve sorte. No seu quintal encontrou uma banana e o vagabundo estava na lama. Desgraçadamente a preguiça era tanta que ele preferiu morrer no lugar de descascar e comer a banana. Passado. Vocês estão ligados no refrão, né? Quem não quer moleza, vem com a gente assim, ó. Chega aí. Ah, quer moleza, mano? Senta no pudim, senta no pudim, senta no pudim. Vem, quer moleza, mano? Senta no pudim, senta no pudim. Ah, ah, vem assim, quer moleza, mano? Senta no pudim, senta no pudim. Senta no pudim, senta no pudim. Princesa Isabel não libertou os negros. Seu coração era sujo como a lama e podre como esterco. A intenção não era ajudar nosso povo, era iludir colocando eles no bico do corvo. A ideia era essa, não, se liga. Olha a ilusão, olha só o pé da fita. Libertaram os negros escravos, eles esqueceram a revolta. Ficando mais calmos, mas continuaram trabalhando do mesmo jeito. Para o mesmo senhor, que tinha nas mãos a faca e o queijo. Ainda mandava e os empregados obedeciam. Mas para o negro já estava bom, ele já tinha o que queria. O que recebiam gastavam com comida, roupa e o dinheiro voltava para o patrão, para a patroa. Compravam coisas feitas pelas próprias mãos. Os patrões se davam bem, subitamente continuava a escravidão. É, ela chegou nos nossos dias, escravidão no século XXI. Que ironia! Aê, crioulo, foge dessas tretas. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Se a ficha caiu, não peça perdão pra mim. Olha sua vida, você que a deixou assim. Se decida, saia de cima do muro. Levanta, anda, faz seus corres, dá seus pulos. Eu quero ver você trampando e dizer, quem diria. Era vagal, agora estuda à noite e trabalha de dia. Dentro do seu próprio carro, tá até namorando. A mina é bom responsa, agora o mano. Vem pra gente assim, ó. Quer moleza, mano? Senta no pudim, senta no pudim. Senta no pudim. Aham, quer moleza, mano? Senta no pudim, senta no pudim, senta no pudim. Só vocês, quer moleza, mano? Senta no pudim, senta no pudim, senta no pudim. Não tô ouvindo, quer moleza? Senta no pudim, senta no pudim, senta no pudim. É isso aí, Enigma. Demorou. Toda honra e todo louvor ao Senhor, o único digno. É isso aí.